Lição 10. Conversas virtuais. Fazer amigos pela internet é fácil, mas é preciso tomar alguns cuidados. Ana Holanda. Bonitão entra na sala e sorri para todos. Oi! Também quero entrar na conversa. Papo de maluco? Não. Esta é apenas uma das muitas maneiras de se entrar em um chatter ou bater papo via web, uma mania que está infernizando a vida de muitos pais. Hoje, tão normal quanto ter um computador plugado na internet é bater altos papos pelo computador. Tem gente que acha que é muito melhor conversar via internet do que pelo telefone. O motivo é apenas um. Pela internet, você não se identifica. Usa um nickname, apelido, e pode ser qualquer pessoa. Um super-herói, um astro do automobilismo. Ter qualquer aparência. Loiro, moreno, alto, baixo, gordo ou magro. E diferentes idades. Os passatempos. 1. Jogos, dança. Nos meus tempos livres, vejo muita televisão, jogo com consolas e dou voltas pelos montes com a minha cadelita. Depois, jogo com a minha irmã e leio livros interessantes. Gosto também de jogar futebol com os meus amigos e de ir à piscina. Também me divirto a ir às festas da cidade. Geralmente, vou com amigos para ouvirmos a música e para dançarmos. 2. Ler. Eu não sou uma pessoa muito ativa. Por vezes, prefiro ficar em casa a ler em vez de sair. Também gosto mais de ver desporto do que de praticar, o que é estranho, já que quando era mais nova fazia natação, karaté e dança. Até estive num clube de xadrez. Durante as férias, também gosto de conhecer novas pessoas e de fazer coisas novas.